yolu ben çağıran ayıcısını bile konuşabilirim. Olabilirsin, kaçırabilirim. Kaçırabilirim. Salvador Gona 923, informação em dia, autorização Guarulhos. Roma 923, transporte. Para pegar. Roma 923 para Guarulhos, linha 360 autorizado. Eu falo da Piscina 0 com a primeira curva direita. Saída da Elneda Bridge. Quero vir até Roma 6, até Belo Horizonte, após direto Trilhe, direto Postos. Controle Salvador 120.8, todo no 8, decimal 6. Aciona 5132. Bom, no 923. Autorizado nível 360 para Guarulhos. Decola da 10 com curva à direita. Precisa da El, Montleda, então Bridge. Operazulo 16, Belo Horizonte, direto 13 e direto Ponto. Controle 1208, transponder 5132. Bom, no 923. Bom, no 923, sendo para perfeccionamento. Para o táxi do TAN 3153141 a bordo, 340 de autonomia e alterna campina. TAN 3153, táxi via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1186, destino 0021, bom dia. Pátio, Índia, Alfa, 286, 1021, TAN 3153, bom dia. Brasil 42, nós vamos pronto, táxi, TAN 68, 4 horas e 58, 4 horas na Ribeira Preta. 4299, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Vai dar passagem do tráfego a R-825 da TAM. Seguir como número 2. No ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1021, bom dia. Eu estou autorizado via Pátio Uno, Índia e Alfa, dando passagem ao tráfego da TAM. Para o pronto 286, 4299. 29, livre de decolagem, o vento 140 graus com 11 nós. O Bravianco que confirmando tem livre de decolagem, ok? 140 com 11. Zona 53 ali mantém. Linha 225 na escuta. Controle confirmou a saída a bordo da Nitsa e curva à esquerda após a colagem da Piscina 0. 208. Gente, controle 1208, Mike para avião. TAN 3179, decolada ao 55, controle 1208. 208, vai dar Mike para avião, que contato radar na decolagem, suba para o nível 180, mantém o perfil da saída árdua, até a posição árdua, após direto Itararé Conquista. Gente, subindo para 180, após Arbor, direto conquista, Mike Braviano. 2-1 no centro da Índia, autorização para a vitória da conquista, 200. TAN 3179, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, mantém o perfil da saída da Leda Bridge. 340, TAN 3179, quando possível solicitar Leda. Gente, autorizar direto, Leda, 3179. 7-9-1. Bom dia, 63, aguarde Copa Guarulhos, é o número 4 agora. Romeu Lima Lima, informe só a posição e a altitude que cruza. Romeu Lima Lima, no momento cruzando 6.500, vem atenção para o 085. No momento está na posição através do... Valeu. Quanto vai formar a distância de Salvador? Romeu Lima Lima, informe nivelando 085, Romeu Lima Lima. Romeu Lima Lima. Voo local, corredor forte até 20 milhas, decolada pistão no 7 com primeira curva esquerda. Controle de Salvador, 208, ponto 8, decimal 6, aciona 01, 16, bravo que o isco. Suíço para a de táxi, que torre 118 nesse momento. Mike, pode. Comeu variante Mike, autorizado no local, corredor axé com TGL em Valença. Deval da piscina 7 com a primeira curva à direita. Controle Salvador 1208, torre 186, aciona 01. 22, para a cena de parte, todo no noite desse momento. 3522, uma cópia. 3522-1 para a vitória da conquista, nível 200 autorizado, decolada pistão 0 com primeira curva à direita, saída Arbor, após a vitória da conquista, controle de Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 5155, 35221. Autorizado 200 para a vitória da conquista, decolada 10, curva à direita, saída Arbor após direto. 128 controle, 118 meia torre, 5155 transponder, trip 5221, pátio 3, reportaremos para posicionamento. Correto, 5221. Novembro, Yankee Mike. Aguarde para ele no pushback, tem tráfego no meio do dia que já terminou, já vai no táxi agora. Número 2 para a foto agora. São 3663 para a foto. Pronto, foto 3663. São 3663 para Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da piscina 0, primeira curva à direita, saída da Almeida Bridge, fazendo 16 até Belo Horizonte, após direto Bridge, direto Postos. Controle Salvador 1208, 1186, aciona 5134, são 3663. Autorizando então 340 para Guarulhos. Falando da CDL, turma direita, da Elena Brito, 208 o controle. Se encontra em 4 transforme, a nota é atingindo o 30 para você do outro lado. Tirar de volta, 3663. São 3663 correto, sendo para o feedback também. Chama. São 3254. São 3859 para Curitiba, autorizado nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, aerovia Pezugu 21, controle Salvador 120, decimal 8, torre 186, aciona 5153, são 3859. 8-9, correto, pronto para despegar aqui também. Polo 605, taxa guia 71, em real. Estamos contra a espera da 10, torre 1186, ajuste 1021. Bom dia. Avião 31 para o TAC também, o POV vai ser 63, Maceió, 3 horas e 35. Fazer um avião 31 no TAC seria Pátio Mundial, saindo da guarda do tráfego da Gol, o ponto espera todo no 186, ajuste no 021. Bom dia. Afirmativo Mundial, saindo da guarda do Gol, ponto espera 18.64, no avião 31. Funcionário 6225 vai aguardar a passagem no táxi de Point 77 da Gol e após entrar em uma 0 da Azul. Após a passagem do Azul, teria que chegar e no táxi. Funcionário 6225. Charlie Fox Juliette. Confirma, tá no pátio 3? Confirma. Gente, a cópia para Jundiaí, pronto? Chave Fox Juliette para Jundiaí autorizar o nível 105, está correto, disponível, decola da pista 10, com primeira curva à direita. No corredor até inicialmente restrito 1.000 pés, até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 120.8, torre 118.6, adiciona 5163, Juliette Fox, confirmando Charlie Fox Juliette. Autorizado Tender Alpha, autorizado voo local, corredor forte até 2.0 milhas, decola da pista 17, curva esquerda, controle Salvador 1208, torre 1186, aciona 01171 milhas no Tender Alpha. Na frequência 1288, alterando 260. Ou na frequência 1.2685. Então, 3153, chame Centro Recife, frequência 1251, alterando 3325. 5-1-3-3-2-5-3-1-5-3-1. Então, o Charlie Fox Juliette está acionado para o táxi. Charlie Fox Juliette, esse táxi vai... Agora está em contato com o Charlie Fox Juliette. 4-3, ou 0.10. Da Delta, está livre então, táxi via Kilo e mantém o ponto de espera da Delta, chama todos no 8, decimal 6, ajuste no 02, vamos conferir somente o PLB, o Charlie Fox Juliette. Vai taxiar até a Delta, ponto de espera 186, 2 a bordo, 02. Solo Salvador, o gol 1923, puxa de funcionamento, posição 5. Charlie Fox Juliette, ajuste no 021, ponto de espera 286, bom dia. Autorizado para o estacionamento no táxi. Autorizado para o estacionamento, 47, chame o controle 1208. 5-1-4-7-2-0-8, bom dia. dia, Gol no 605. Gol no 605, mude o código para 5147. Então, 5147 já está acionado. 4299, chame CTC, alterna 3625, azul 4299. Tem novembro e Mike. Alinhar e manter o Charlie Fox Williams. Alinhar e manter a partida dela, Charlie Fox Williams. Zona decolagem aos 09, controle 1208. 2, obrigado. Controle, Salvador, no avião 31, decolou, se escuta. Azul, no avião 31, contato radar, subo para o 370 na saída PUCA. 370 PUCA, azul. Papá Romeu, Charlie Fox, Juliette, livre de decolagem, 150 graus, 10 nós, atento à esteira do aeronave decolado à frente. Mantenha, 6225. Então corrijo, corrijo, ali mantenha, ok? Ali mantenha, 6225. Mantenha-se alinhado, novembro em mais. Papai Romeu, Charlie Foxtrot, Juliette, decolado aos 1-0. Suba para 1000 pés, restrito. Curve à direita. Chame para cruzar o eixo da 1735. Iniciou a curva à direita, vai chamar para cruzamento da 1735. CAN 3304 para Brasília, autorizado nível 380, decola da pista 10 com primeira curva à direita, da saída Arbor, transição elétrica, aerovia Sérgio Luna 7. Controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5150, CAN 3304. CAN 3304, correto, pronto para o direcionamento. CAN 4208, obrigado, bom dia. Oxiana é 6225, livre de decolar, 160 graus, 11 nós. November Yankee Mike, visual com tráfego cruzando o seu eixo de decolagem. 92, 25, 0 mais, 0 para o 050. 982, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, 982. Paulo Salvador, gol 1923, para o táxi 118 a bordo, autonomia 0332, Altar Galeão. Jet, mantendo meu pés no corredor axé, assim que possível informe ser chamado para o pouso e a prioridade para o destino. Chamado para o pouso, ao sono 710, e a ideal para o destino é 236. Torre 1186, obrigado, bom dia. Aguarda após o seu feedback. Bora pra fazer o trator da bomba nessa casa. O Xené 6225 decolado aos 1-3, controle 1208. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, Xené 6225. November Yankee Mike decolado aos 13. Ingresso no corredor axé, chame o controle, 1208. Microfone no corredor axé, chame o controle, 120 decimal 8, November Yankee Mike. Xané 6225. No 605, chame o centro Recife, 1251, alterna 1-3-6-2-5. 1-2-5-1-3-6-2-5, Pandeão, 605. Salvador, muito bom dia, Patatango November Yankee Mike, decolado ao 7, corredor axé, na sua escuta. Patatango November Yankee Mike, no meu pés no corredor axé. No meu pés, corredor axé, Patatango November Yankee Mike. Para prosseguir a descida, o Xané 63, 1-1. Xané 63, 1-1, desça para 2.000 pés, o ajuste é 1021, autorizado, final LS, aposta estabilizado. 2021, autorizado, LS, aposta estabilizado, 63, 1-1. Bravo que Luiz, que livre decolagem, 1960 graus, 1-0-2. Livre decolagem, gol no 923, 150 com 10. Paulo Tripe 5221 está pronto para puxa, acionamento batido 3. Tripe 5221, autorizado militar. 5221. Boa. 325 por 10 milhas. Gente, após. Após a. Foi bomba. Após boa bomba, né? 625. O 63 do nono visual, pode apurar a dona? 63 do nono vai ter condições de interceptar? Com certeza. Tente a porta estabilizada. Obrigado. Voando, dona. Azul 9131, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 265, 2545, azul, loja 3, obrigado. Bravo que Luiz, que decolado aos 1-6, prossiga pelo litoral, aguardando para cruzar a final da 28. Planação litoral, aguardando para 923, decolado aos 1-6, controle 1208. 208, 923. Uma Charlie Fox Juliet. Vai subir para o 1905, aguardando para voar direto ao destino. Visualizador visual 6311. 6311, torre 18 decimal 6. 1186, 6311. Salvador, bom dia, o Chanel 6311, sinal, pista 90. 6311, chame passando externo com chefe de trem. Reportará 5 da baixada lá, 6311. Alfa, no ponto de espera, Dono 0, torre 1 8 6, ajuste 1 0 2 1, bom dia. Eu tive a Pátio Índia e Alfa, quando pronto, 18 6. Muito obrigado, senhor, ótimo trabalho, bom final de semana. Bravo, que Luiz, se avistado, cruzou final da 28, chame o controle, 1 2 0 8. Luiz, mantendo o corredor forte ou no meu pé? Projetando, cruza 80 para os 50. 1982, desça para 2000 pés, ajuste 1021. 982, descendo para 2000 pés com 021, pode voar, dona. E 729, pronto, copy. Autorizado, vaga. 982, na projetona, obrigado. 0, Oxenar 6319. 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto posse de controle 1208, 1186, aciona 5165, lá direto em Atlético 2 Malha. Barulhos 3.0, Ventalão 0, perfeito da Elvia da 3, e a Tata. Sim, que o Airbus da Avianca pousar ali e mantém 3663. Tem que confirmar o tipo do equipamento. Então, Romeu 44, mantendo 500 pés da GL e, se possível, pro direto. Primeiro, só o destino? É, seria um sobrevoo na Pituba e retornando para a Serra Índia com Índia. Gente, mantendo 500 pés, está autorizado. Autorizado.